assim. Melhor o fim do que ter o seu amor por piedade. Ele é mais Bruno e Marrone. Obrigado, Manda Calypso. Porque chora assim. Porque chora assim. Pois muito bem, a minha carta destaque de hoje também. Ih, rapaz, essa carta aqui parece que é danada, viu? É a carta. Moço, velho, agora. Ah, eu já lembro dessa carta aqui, eu li essa carta. É a carta do homem recuperado e feliz de Itanhaém, São Paulo. Eita, vocês vão conhecer essa aqui é daquelas histórias cabeludas, viu? Carta do homem recuperado e feliz de Itanhaém, São Paulo. Pode, fique ligado, fique atento, você vai ver só o porquê que eu estou dizendo que é uma carta danada. Só mais ou menos pelo pseudônimo aqui já deu para vocês terem uma ideia, não é? Mas então vamos trazer música. Vamos rodar agora o Nilson Souza, Traficante do Amor. É a única forma de traficar que eu aceito é essa: traficar amor. Porque outras coisas. Dá certo? Não. Né? Tem que ser somente coisas boas. Então o amor não tem problema, pode passar o amor para onde quiser, pode traficar e distribuir a quantas pessoas quiserem, viu? Então roda lá o menino Nilson Souza, Traficante do Amor, vamos nessa. Desse rol natural, que esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Sou traficante. Chapado com o pó do amor. Com o pó do amor você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Que esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Sou traficante. Sou traficante do amor. Traficante do amor. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Tem frases que eles postam aqui na internet que a gente tem mais a que rir, viu? O meu amigo José Eliseu Leal, ele colocou aqui na minha linha do tempo: olha, que você olhe nos meus olhos e diga: eu tô vendo, eu sei que você não tá bem, então tome aí R$1.000. Queria que alguém viesse e falasse isso aqui pra mim, viu? Ah, eu tô vendo que você não tá bem, Maurício. Tô não, tá não, toma aqui, ó. Toma aí R$5.000 aí. Moço, mas eu ia sair dando pulo, viu? Mas como eu ia? Ó, até quem é mais bobo faz isso, imagine eu que sou mais besta do que os outros. Então aí é que eu ia fazer mesmo, né? Olha, é hora de uma dobradinha, viu? Rapaz, mas eu tô pensando nessa carta de destaque de hoje aqui. Menino, velho. Mas agora vamos trazer aí pra vocês o Classic Four Traces. Depois, Odair José. Eita, Uma Vida Só. Legal, rapaz. Duas músicas bonitas. Então roda aí, menino. Programa Maurício Fares.

muito orgulho mesmo, viu? Então, a todos vocês, em qualquer lugar, por isso que eu falo sempre, em qualquer lugar, não importa, a gente tá do seu lado com aquela mesma alegria de sempre, viu? E olha agora quem é que vem aí para cantar. Agora, meu amigo Cleiton Aguiar, meu companheiro daqui de rádio também. É a receita do Juvenal. Ó, os homens que estão meio derrubadinhos, né? Que já não estão aguentando, que já anda mijando aí na botina. Presta atenção na letra aí, que de repente essa receita aqui pode ser boa para você, viu? É, tem gente aí que já anda furando a botina aí, de tanto ficar mijando em cima dela. Então, presta atenção aí na receita do Juvenal, Cleiton Aguiar, que vai cantar. Gente, hoje eu tô com a macaca. Andei por baixo, mas agora eu tô por cima. Eu que andava marcando 12:30. A coisa andou feia, mas agora tá tinindo. Eu apelei pra flora medicinal do velho Juvenal, mestre da homeopatia. Eu que achava que a vida tava acabada, ele me fez uma garrafada e me tirou dessa agonia. Num litrão de pia ele botou catuaba, raiz de verga tesa e flor de jabuticaba. Botou capim, garrote, esporão de mandi, pois ovos de codorna e um vergalho de coati. A coisa funcionou, garanto pra vocês, de saia eu só perdoo se for padre ou escocês. Hoje eu só perdoo se for padre ou escocês. Gente, hoje eu tô com a macaca. Andei por baixo, mas agora eu tô por cima. Eu que andava marcando 12:30. A coisa andou feia, mas agora tá tinindo. Eu apelei pra flora medicinal do velho Juvenal, mestre da homeopatia. Eu que achava que a vida tava acabada, ele me fez uma garrafada e me tirou dessa agonia. Num litrão de pinga ele botou catuaba, raiz de verga tesa e flor de jabuticaba. Botou capim, garrote, esporão de mandi, pois ovos de codorna e um vergalho de coati. A coisa funcionou, agora é minha vez, de saia eu só perdoo se for padre ou escocês. Hoje eu só perdoo se for padre ou escocês. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Uma menina, a carta destaque de hoje é danada mesmo, viu? É a carta do homem recuperado e feliz de Itanhaém, São Paulo. É, rapaz do céu. É um tapa na cara que ele tá me dando aqui. Tá me dando uma esculhambação que vocês não fazem ideia, viu? Mas não tem problema. Eu, do mesmo jeito que as pessoas me elogiam, se também tá esculhambando com o Maurício, não tô nem aí. Eu falo, coloco no ar, sim. É que o cara fala, ah, não adianta, se eu esculhambar com ele, ele não vai botar no ar. Mas eu boto aqui, comigo não tem dessas coisas, não. Eu acho que do mesmo jeito que as pessoas têm o direito de gostar, também tem o direito de não gostar daquilo que eu digo, daquilo que eu faço, não é? Então, quem sou eu para querer aqui ir contra os meus ouvintes? Mas de forma nenhuma, nem plantando bananeira. Então, eu atendo do mesmo jeitinho, acho que todo mundo merece o mesmo destaque, o mesmo respeito, o mesmo carinho, acima de tudo. Ó, mais uma música agora. Beach Boys, Barbara N. Opa, você conhece essa música? Não? Então, você vai ouvir agora. Isso aqui, ó. É do tempo que amarrava cachorro com linguiça ainda, viu? Pode rodar aí, menino! Looking for a man, saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann. Barbara Ann, you got me rocking and a rolling, rocking and a reeling, Barbara Ann. You got me rockin' it. Olha, quem fica falando mal dos outros aí pra você, você não se iluda pensando que essa pessoa é tua amiga não, viu? Ele tá falando mal das outras pessoas pra você, mas na hora que ele sai daí, que vai conversar com o outro, tá falando mal de você também pra outra pessoa. Então, fique distante, fique longe dessas pessoas que gostam de ficar aí nesse fuxiquinho pra lá e pra cá, um atravessando conversa de um, atravessando conversa de outro, porque do mesmo jeitinho que ele tá aí falando dos outros pra você, ele vai falar de você pros outros também. Ah, mas tá mais do que na cara que vai ser desse jeito. Quem é que vai duvidar disso, não é mesmo? Mas vamos trazer agora o Maurício Fales pra cantar. Oh, você não tem coração. Será que não tem, não? Deixa eu olhar aqui. Tá batendo, ainda tá vivo, né? Ainda tá batendo. Então, roda aí, Maurício Fales, você não tem coração. Você não tem coração. Acreditei na sua história e entreguei meu coração e meu amor. Porém agora estou arrependido, porque fui traído, você me enganou. Porém agora estou arrependido, porque fui traído, você me enganou. Quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu descobri que o seu caminho está cheio de espinhos, você não tem coração. Eu lhe amava, eu lhe queria, você chegou a ser razão do meu viver. Porém agora está tudo acabado, você do meu lado me fará sofrer. Porém agora tudo acabado, você do meu lado me fará sofrer. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu descobri que o seu caminho está cheio de espinhos, você não tem coração. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu Vocês viram o luxo desses novos estádios que foram construídos aí para a Copa do Mundo? Cadeiras de primeira linha, padrão FIFA, né? Enquanto que nós temos aí esse luxo todo nos estádios para curtir futebol, você viu o que, que nós temos nos hospitais aí para os nossos doentes se deitarem? Às vezes nem um lençol para forrar o chão não tem. O pobre do doente tem que ficar ali esticado no chão, tomando soro, deitado no chão por falta de uma maca, por falta de um colchão, por falta de roupa hospitalar, por falta disso e daquilo. e aí ficam valorizando tanto, tanto o futebol, gastaram fortunas e mais fortunas para construir estádios, e enquanto que nós temos hospitais, escolas aí sucateadas, tudo arrebentado, tudo quebrado, tudo jogado aí às traças. Isso deixa a gente chateado, viu? Ah, como deixa? Quer dizer, é uma megalomania dos nossos governantes quererem aí a fazer da Copa do Mundo aproveitar um momento como esse, colocar um gasto excessivo, absurdo, desnecessário para o país e deixando outras coisas de maior prioridade relegadas a segundo, a terceiro, a quinto plano. Porque isso aí já é coisa que vem há muito tempo acontecendo com os hospitais, com as escolas, com a saúde, com o transporte, com tudo. E aí eles dão prioridade ao futebol? Faça-me um favor, isso é megalomania, isso é mania de grandeza, isso é loucura, na verdade. Não, chega, não vou falar desse trem não, que cada vez que eu falo isso eu me irrito mais e mais, viu? Eu vou trazer um grande sucesso do Roberto Carlos, do ano de 1978. Eita! Sem motivo vou vivendo por aí, por viver. Você se lembra dessa música? Então você vai recordar agora com muito carinho aqui no nosso programa. Roberto Carlos, Vivendo por Viver. Roda, menino! Sem motivo vou vivendo por aí, por viver. Meus valores tão confusos, reprimidos por você. Troco passos sem sentido pelas ruas, sem saber aonde ir. E viver já nada mais significa, até já me esqueci. Volto para casa onde eu procuro me esconder, de pessoas que acreditam meus problemas resolver. Mas eu insisto em cultivar sua presença, mesmo sem você saber. E ainda espero a cada dia a sua volta, é só você querer. As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias, que mexem tanto com minha cabeça. E quando o sono vem, um dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente, de reviver aquele nosso grande amor. Tantos planos, sonhos feitos em pedaços por você. Que tolice, tanto amor desperdiçado por nós dois. E na solidão me agarro a qualquer coisa que ainda resta desse amor, pra sentir sua presença novamente, seja como for. As lembranças me chegam sempre em noites tão vazias, e mexem tanto com minha cabeça, que quando o sono vem, o dia já nasceu. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente, e reviver aquele nosso grande amor. As lembranças à distância, as lembranças. Agora sim. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Mas minha gente, chegou a hora, chegou o momento de trazermos aí a nossa carta de destaque. Então, você que tá aí ligadinho, chega mais pra perto. Pode soltar a vinheta aí, menino. Solta a vinheta que o pessoal se ajeita já já. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha, a carta de destaque de hoje é do homem recuperado e feliz de Itanhanhém, São Paulo. Veja só o que ele diz aqui na sua carta. Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, meu caro, eu escrevi essa carta, mas tenho quase certeza que você não vai me atender e nem ler a carta. Mas tudo bem, pelo menos eu coloco no papel aquilo que eu gostaria de te dizer pessoalmente, né? Ué, não sei porquê, eu acabei de falar disso aí agora há pouco. Não sei se você ouviu, se você está lembrado. Eu acho que não é só falar que eu devo me preocupar só com as cartas que falam bem de mim ou que falam bem do programa, não. Eu coloco no ar aqui todas as cartas. Ou seja, falando bem ou falando mal, não tem nem problema. O que importa é que você está participando e você é um ouvinte, como qualquer um outro. Independente de você achar que eu não vou, ou que eu vou te responder, ou que você vai falar coisas que não vão me agradar, não tem porquê. Mais do que isso, eu já tenho ouvido a vida toda, então não tem porquê eu ficar aqui preocupado com esses detalhes. Eu te atendo sim, coloco no ar, do mesmo jeito que você... Olha, e vou colocar do mesmo jeitinho que você escreveu, vai sair aqui agora no ar. Então vamos lá. Olha, Maurício, eu ouço teu programa já tem uns 8 meses e sempre ouço você dizer que não existe ex-drogado, ex-viado, nem ex-prostituta. Que mais dia menos dia, a pessoa volta a fazer tudo de novo. Ah, eu fico revoltado quando você diz isso, Maurício, pois você fala de uma forma generalizada. Você sabe muito bem que toda regra tem sua exceção. Eu, desde os meus 13 anos de idade, que fui viciado em drogas. Eu comecei com a maconha, passei pelo crack, cocaína, experimentei o êxtase, LSD, haxixe. Mas eu gostava mesmo era da maconha. Tanto que eu sou favorável à liberalização dela. Olha, Maurício, eu fui viciado durante 15 anos... E tem 3 anos que me recuperei e larguei do vício, com muito sacrifício e muito sofrimento, pois eu sei muito bem o quanto é difícil largar do vício. Mas com ajuda especializada, com a ajuda da família e do grupo de jovens daqui de onde eu moro, foi que encontrei a força para largar das drogas. Quando você diz que não existe ex-drogado, você acaba ofendendo as pessoas que, assim como eu, conseguiram se libertar do vício. Pois existe ex-drogado sim, e eu sou uma prova viva disso. Não foi fácil, mas hoje já consigo dizer que estou limpo e que não sinto o menor desejo de voltar a usar qualquer tipo de droga. Acredito que a pessoa só faz o errado até o dia que ela quer. No momento em que resolve parar, se tiver ajuda de pessoas especializadas, da família, de amigos, ela consegue. Olha, Maurício, eu participo de um grupo que leva apoio e assistência aos jovens viciados. E temos conseguido bons resultados, tirando das ruas e do vício um bom número de jovens. É claro que muitos voltam, né? Que muitos acabam voltando por falta de apoio da família ou da própria sociedade. Mas aqueles que conseguem esse apoio se libertam e hoje estão aí, trabalhando decentemente e cuidando da sua própria vida. Olha, Maurício, eu vou entender se você não lê a minha carta, porque não é fácil a gente admitir erros da nossa parte. Você errou e continua errando, pois, como eu te disse, toda regra tem exceções. Mesmo você não lendo minha carta, mas eu gostaria de dizer que vou continuar ouvindo o seu programa e sou seu ouvinte de todos os dias. Agradece o homem recuperado e feliz de Tanhanhém, São Paulo. Vocês viram por que eu disse que era uma carta pesada, uma carta braba? Mas, meu amigo, você quebrou a sua cara, viu? Quebrou. Quebrou porque aí eu li a sua carta, sim, e com o maior prazer eu li a sua carta. É uma oportunidade que eu tenho de dar um puxão de orelha nesses jovens que loucamente se deixam levar pelo vício da droga. Outra coisa, meu rapaz, eu não tenho por que admitir que errei em nada, não. Eu falei, falo e vou continuar falando sempre que não existe ex-drogado, ex-viado, ex-prostituta. Vou continuar dizendo isso, sim, porque além de ser uma grande verdade, serve como uma arma para mexer com os brios de alguém que esteja nessa situação e ouvindo eu dizer que não existe ex. Isso cria uma raiva na pessoa, uma força interior, e vai servir como alavanca para ajudar a tentar se libertar do vício. Muita gente quer sair, mas muita gente mesmo, mas não consegue o apoio e nem a força para tal empreitada. Mas quando você mexe com a sensibilidade da pessoa, coloca em dúvida a capacidade dela reagir, aí você acaba despertando nela aquele sentimento de revolta, o brio, que vai fazer ela lutar para provar para si mesma que é capaz de parar com o vício. Pensa você que eu não estou aqui feliz por você estar afastado do vício há 3 anos? E que hoje você participa de um grupo de apoio para tirar jovens do vício? Claro, meu rapaz, que eu estou aqui super feliz. E espero que você continue sempre assim, com essa disposição e prazer em ajudar, pois cada um que você conseguir abrir os olhos é mais uma vitória sua e serve de estímulo para você nunca parar a luta e nem abrir a guarda. É, nem nunca você pode abrir a guarda de forma alguma, porque em se tratando de vício, se abrir a guarda, aí a vaca vai pro brejo. A pessoa acaba voltando para as drogas. Você mesmo já disse que muitos jovens, por falta de apoio, acabam voltando. Essa também é a razão de eu sempre dizer que não existe ex-drogado, ex-prostituta, ex-viado. Sabe por quê? Porque tem as pessoas que se afastaram do vício, estão como os alcoólatras anônimos, evitando sempre o primeiro gole, o primeiro contato. Quem já foi viciado na bebida sabe muito bem o que eu estou falando. Ele, a vida inteira, ele tem que ficar se policiando para evitar o primeiro gole, porque se ele tomar o primeiro gole, ele acaba voltando com o vício. A droga é a mesmíssima coisa. Se você usar mais uma vez, a primeira vez, depois de tantos anos, então você tem que estar o tempo todo se policiando para evitar de usar. Porque se usar, volta o vício. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. O perigo é esse, as pessoas não terem o apoio para conseguir, se evitar a primeira vez ou o primeiro gole, depois de ter passado um período de uso e ela parou de usar e passar um período de voltar a usar tudo novamente. Então é por isso que eu falo sempre que não existe ex, né? Mas se você se controla, você está o tempo todo sob controle, isso aí é um sinal que você está conseguindo evitar o vício e fazendo o bem próprio, o bem a você próprio, né? Passe o tempo que passar, né? Passe o tempo que passar. Olha, eu acho que você está sabendo muito bem o que eu estou dizendo. Você deve ter passado por momentos difíceis, você deve ter passado por momentos terríveis, daqueles que você deve ter imaginado. Ah, mas eu já estou conseguindo me controlar. Tudo bem, você está conseguindo se controlar, mas e esses que estão largando o vício agora? Você acha que eles estão conseguindo se controlar? Se não for com a ajuda de alguém, ó, não se controla, não. Por isso que não existe ex. Existe controle. A gente tem que procurar se manter sob controle, mas ex, você sabe muito bem que não existe, não. Eu falei agora há pouco aí do negócio da vaca aí pro brejo, não é? Sabe que até eu acho que isso aí é legal? É legal mesmo? Mas eu sempre... Eu vou rodar essa música aí para vocês, né? Porque a vaca já foi pro brejo quando acontece isso da pessoa não resistir à tentação e beber o primeiro gole ou dar a primeira cheirada, cheirar o primeiro pó ou fumar o primeiro cigarro de maconha, pronto. Aí a vaca já foi pro brejo mesmo, viu? Mas a gente tem que evitar a todo custo o primeiro trago, o primeiro gole, a primeira cheirada, senão voltar tudo ser como antes, ou até pior do que antes. Pior do que antes. Então, boa sorte, menino. Já que eu falei de novo da vaca vai pro brejo, então vamos lá, vamos ouvir essa música, viu? Ela não é muito bem sobre o assunto de droga, não, mas serve como um grito de alerta também. É, serve como um grito de alerta, porque quando a gente se deixa levar pelas tentações e pelos vícios, aí você pode dizer com seu menor medo de estar errando: a vaca já foi pro brejo. E vai mesmo. Então, roda lá, menino. Roda aí o Tião Carreiro. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo sinais. Metade da mocidade estão virando marginais. É um bando de serpentes, os mocinhos vão na frente e as mocinhas vão atrás. Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar, deixa o couro no serviço pra fazer filho estudar. Compra carro à prestação para o filho passear. Os filhos vivem rodando, fazendo o pneu cantar. Ouvi um filho dizer: o meu pai tem que gemer, não mandei ninguém casar. O filho parece rei, filha parece rainha, eles que mandam na casa e ninguém tira a farinha. Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha. O pai é um zero à esquerda, é um trem fora da linha. Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinha. Pra ver a filha formada, um grande amigo meu, o pão que o diabo amassou, o pobre homem comeu. Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu. Ela disse assim pro pai: quem vai embora sou eu. Pobre pai banhado em pranto, o seu desgosto foi tanto que o pobre velho morreu. Meu mestre é Deus nas alturas, o mundo é meu colégio. Eu sei criticar cantando, Deus me deu o privilégio.